mais. Aqui é bom demais. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais. Rádio Mais, 1120. Programa Namoro no Rádio. Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. A Rádio Mais é uma rádio que nasceu em São José dos Pinhais em 1969, se eu não me engano. Não sei se é 69 ou se é 59. O Juliano tem esse dado melhor para mim. Como Rádio Tapajós, né? Como Rádio Tapajós mudou para Rádio Eldorado, foi aqui Rádio do Ratinho. Na sequência, em 2008, foi comprado pela minha família, né, pelo Ricardo Chabe. Enfim, ele que sempre foi um comunicador de rádio, sempre acreditou na comunicação do rádio. Comprou uma rádio AM porque ele acreditava no AM. E em seguida, a gente, em 2013, e de 2008 até 2013... Tinha uma discussão muito grande no Ministério das Comunicações se ia ser feita a digitalização do rádio AM, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, ou se... 59, obrigada, Ide. 1959, a rádio Mais, né? Tapajós, na época, surgiu aqui em São José dos Pinhais. Depois foi comprado pelo Ratinho, se tornou Rádio Eldorado. Como Rádio Eldorado ficou até 2007, 2008, quando lançamos a Rádio Mais. A gente comprou a rádio em 2007. Nesse tempo, de 2007 até 2013, discutia-se no Brasil a digitalização do rádio. Eu estou aqui com o João Cubas, eu convidei ele para vir aqui. Ele está fazendo mestrado em comunicação para contar essa história da migração. Tô contando alguma mentira aqui, João? Não está. Bom dia, bom Carol. Dia. Bom dia aos colegas aqui da mesa e aos ouvintes também da Rádio Mais. É isso mesmo. O Brasil discutia a digitalização do AM, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Exatamente. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos e também aconteceu no Brasil com a televisão. Isso. E o AM, ele, então, houve essa discussão se mudava para o FM, se não mudava, se ia digitalizar, se não ia. E aí aconteceu lá todas aquelas discussões e foi feito então, a migração de quem das rádios AM para o FM. Então, não vai ter mais rádio AM no Brasil. Não vai ter mais, assim. Hoje, como vocês explicaram agora há pouco, né, no Paraná e em grande parte do Brasil, esse processo já aconteceu na faixa tradicional, a partir de 87.5 até 108. E agora estão chegando o processo nas grandes capitais, onde não cabe todas as rádios nessa faixa. Né? E o que é a grande vantagem da Rádio Mais em relação a outras rádios aqui da região de Curitiba e de outros grandes centros é que as pessoas não precisam trocar o aparelho. Basta trocar o botãozinho, virar a chave e vai continuar a Rádio Mais, vai continuar ouvindo a Rádio Mais agora com melhor qualidade de som, com melhor, né? Porque o AM tinha esse problema também, né? Da falta de qualidade de som devido às interferências aí da eletricidade e tudo mais, né? Exatamente. Das o rádio, pra você ter uma ideia, minha avó morava na Visconde de Guarapuava, lá em Curitiba. E aí era muito interessante, porque o rádio dela, se ela punha a tomada assim, dava interferência. Se ela virava a tomada assado, parava a interferência do rádio AM. Se acendia a luz do quarto, dava interferência no rádio. Ficava zzzz, um barulho lá no rádio AM. Se desligava a tomada, o interruptor dava um... o AM ficava limpo. Então é essa interferência que o AM sofre nos grandes centros. É muita energia elétrica acontecendo e o som ele não chega limpo na casa das pessoas. Exatamente. E o FM não tem essa interferência. Não tem essa interferência. O FM ele chega limpo na casa das pessoas. Então, ou seja, a nossa proposta aqui da Rádio Mais é levar o que a gente fazia de muito bem feito no AM para um FM com uma qualidade ainda maior. É mais ou menos isso. Por isso que o João está aqui. Ele está aqui para estudar a gente. Porque esse caso nosso aqui da Rádio Mais, o processo como nós estamos fazendo, acho que não tem nenhum outro igual no Brasil. Não, não que a gente saiba, mantendo a programação, né? A gente conhece outros casos em que as rádios migraram, mas trocaram totalmente a programação, se afiliaram a grandes redes, e não é o caso da Rádio Mais, que está mantendo a programação, claro, com uma nova roupagem, uma nova proposta, mas mantendo a essência na relação com o ouvinte que se constrói lá, desde quando era Tapajós, desde quando era Eldorado, né? Eu também sou aqui de São José, também conheci a rádio como Eldorado, e testemunhei esse processo como ouvinte, né? E é muito interessante esse processo, né? O rádio continua, né? É um meio já centenário e ainda se mantém, né? Com o ouvinte, é o que se mantém mais próximo, que é essa questão do serviço. Então, é muito importante estar aqui nesse momento para testemunhar mais essa transformação pelo qual o rádio passa. Exatamente. A maior parte das emissoras que migraram do AM para FM, e foi o nosso caso lá em Maringá. Maringá, nós não tivemos tempo de formar essa ligação com o ouvinte. Então, lá em Maringá, a rádio foi comprada pela minha família em 2016. Em 2020, a gente migrou. A gente tentou manter uma programação local lá por 2 anos, não conseguiu. A gente não conseguia criar equipe. Não aconteceu o que a gente tinha aqui já. Essa presença do ouvinte, mandando mensagem, participando, né, a gente trazendo essa prestação de serviço. Então, em Maringá, o que aconteceu? A gente migrou o FM lá, eu simplesmente desliguei. No dia em que eu desliguei o meu AM, eu liguei uma rádio FM nova, né, uma rádio mais adulto contemporâneo, com músicas diferentes. A gente criou uma rádio do zero. Lá, quando eu migrei para o FM, eu criei uma rádio do zero. Aqui, a gente vai fazer essa migração e eu vou continuar no meu AM nesse período experimental. Então a gente fica 20, 25 dias no experimental com o AM e o FM ligados juntos. E depois eu desligo o AM para eu dar continuidade na parte técnica do FM, em que eu preciso terminar alguns ajustes. Eu só posso fazer esses ajustes por conta com o AM desligado, e justamente por conta dessa energia elétrica que a gente estava falando, dessa interferência que tem no AM. Então, é um caso aqui, a Rádio Mais, a ser estudado, porque as outras rádios que manteram a programação, elas manteram a programação ipsis igualzinho. Então, a gente teve dois tipos de rádio AM que migraram para FM. Um, que migrou e mudou tudo, ou colocou uma rede, ou fez como nós lá, colocou uma rádio nova no ar. Ou então, aquela uma que migrou e levou tudo que fazia no AM, levou para FM do mesmo jeito. E a gente aqui não, a gente se propôs a olhar para dentro, fazer pesquisa, ver o que a gente fazia muito bem feito e aprimorar isso. Né? O Manhã da Mais, ele ganhou horas, a gente começa às 8 da manhã, hoje a gente está numa equipe aqui, ó, em 5 fazendo o Manhã da Mais, para poder atender todo esse ouvinte, para poder ter essa ligação com o ouvinte. Agora 8 horas e 55 minutos, 8h55. Lembrando você, não é que nós ontem estivemos lá nos transmissores, né, da Rádio Mais, já para desligar o AM. Desligamos, literalmente, não é, né? Lá no nosso transmissor, desligamos e agora estamos somente no 88.9 FM na Grande Curitiba. Então, para você, amigo ouvinte, pode ter agora essa qualidade. Estamos construindo a nossa antena, o tempo está contribuindo, estamos já chegando ali aos 40 metros, né, de altura. A necessidade de desligar o AM por conta da questão de segurança e risco, né, para os profissionais que estão trabalhando nessa antena, não é? A antena, ela vai chegar aos 115 metros, a do AM tinha, tinha 72 metros de altura, e agora 115 metros de altura, e precisou desligar o AM, por questões de segurança, parte técnica, não é? E não causar aquela instabilidade no AM. Então, o AM está desligado. Estivemos acompanhando um momento histórico, né? Para a gente que viveu a vida toda praticamente no AM. Então, estamos no FM 88.9, certo? Logo, logo, com potência máxima, com toda a parte, a plástica da rádio elaborada, já quase tudo certo. Então, esperar mais um pouquinho. Já já tem qualidade maravilhosa de sinal para você. Mais! Andrew G. Souza. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que às 9 horas da noite tem Saudades da Mais com Carolina Chabe. Seguimos com a programação especial deste domingo.